José, sobrenome ninguém. Se você não me atrasar, pra mim tá tudo bem. Você me critica e até me prejudica. Amanhã é atropelado por alguém. Deus é justo, é soberano e a justiça logo vem. Ele é poderoso, eu sou o Zé Ninguém. O ódio tá no mundo em que você plantar. O mundo é inspiração pra você castelar. É moringa pra tentar se salvar, tentar se libertar. Uma mente que não pensa é uma mente escrava. Fazer uma pra vencer é a sua cara. A mensagem é passiva, nociva, progressiva. Mas também pode ser explosiva, nuclear ou corrosiva. Em outras palavras, sua vida pode ser positiva, pode ser negativa, pode ser positiva, pode ser negativa. O malandrão, o arrogante, que fita cabulosa. O malandrão oferece espinhos, o irmão oferece rosas. Decide aí qual caminho vai seguir. Duas quadradas, uma é sagrada, outro que mata. Uma te salva, te traz a palavra, outra te fura, tá cheia de bala. Faça a sua escolha, vai em frente. A mensagem de Deus se armazena na mente. Valores sem palavras, pensamentos diferentes. Essa é a diferença de um pastor e um delinquente. O pastor tem a Bíblia, o delinquente tem o pente. Um quer a paz, o outro quer a guerra. O delinquente quer dinheiro e o pastor vida eterna. Um se arruma, o outro só se ferra. Leva mal não, dá um tempo aí, irmão. Eu preciso é de dinheiro e não de sermão. O malandrão de campana só registra. O boyzão no importado, pique bicha. Entra no eletrônico, mais veloz que um jato supersônico. Digita a senha, tira o saldo, quinhentão, volta pro carro. Desliga o alarme, vira a chave no contato. Pé na embreagem, bota a primeira. Vai, patrão, deixa de cera. Tira a corrente, o relógio e a pulseira. É minha cara, o Juliette. Vem com notebook, zóio azul e o cheque. Me adiantei, não tô mais de chapéu. Eu vou ligar um gatinho para ir para o motel. Caramba, sério, dinheiro no bolso. Uma dezena de onça me tirou do sufoco. Enquanto o pastor ficou roubando uma alma, o demônio tira um coco, se diverte, atenta os outros. Passou um outro mano com ouro no pescoço. No crime o perigo é empolgação. O demônio é o mestre da hipnose e sedução. Esse mano é corrida, se pá até patrão. 4-5 até sobia em sua direção. 3 no coco é o bastante, vai dormir malandrão. Dos pecados capitais, mais perigoso é a ambição. Você tinha o pente, o pastor tinha a Bíblia. Você roubou ouro e o pastor roubou vida. Jesus está feliz e o demônio também. Você era o crime, eu sou o Zé Ninguém. Seu enterro é às 10 e o pastor diz amém. Diz amém, diz amém, diz amém. Diz amém.